E aí, Juninho Souza? Ela só gosta de putaria. Não tem jeito, cuzão. Ai, putaria pra elas. Olha só, mano. Acendeu uma luz aqui agora. Piranha! Toma pau. Piranha! Toma pau. Piranha! Toma pau. Eu toco de frente. Vai! Eu te toco de lado. Eu te toco de frente. Eu te toco de lado. Aí, a quadrilha é assim, tá ligado? Eu não quero saber. Tu tá doidona, tu vai tomar pau até mais hora. Esse é o resumo, tá ligado? Entrou na reta do calzinho, é pau. Eu tô na reta do R7, é pau. Deu mole pro Pierre, é pau nas piranha, porra! Joga xota, vai. Joga xota na piranha. Joga xota, vai. Joga xota na piranha. Que delícia, que delícia, que delícia. Ai! Só malvada, que beijo gostoso, só malvada. Lembrei da noite passada, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Então dá PR7, sua safada. Foi bagulho doido, só safada. Você sentando gostoso, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Estica o tambor, vai. Ô piranha, nós te taca de frente. Ô piranha, nós te taca de lado. Ô piranha, nós te taca de frente. Toma. Nós te taca de taca de taca de taca de taca de lado. Nós te taca de frente. Ô piranha, nós te taca de lado. Ô piranha, nós te taca de frente. Ô piranha, nós te taca de taca de taca de lado. Toma, toma, toma, toma. O Pierre te dá pau. O G15 te dá pau. O R7 te dá pau. Piranha, toma pau. Piranha, toma pau. Piranha, toma pau. Piranha, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Piranha, toma pau. Piranha.